Então, meus amigos, derrubaram minha live aqui. Consegui recuperar. Eu recebi uma notificação de que eu estava descumprindo as normas do Facebook. Eu fiz mais uma denúncia contra o Facebook. Recorri, fiz uma solicitação para revisar. E logo, que quase que de imediato, foi aprovado. E para você ver, eles estão fazendo de tudo para derrubar as minhas lives e para calar a verdade. Esse plano aí, dessa traição contra o Bolsonaro, já estava muito bem esquematizada já há algum tempo. Deixa eu acertar aqui meu negocinho aqui, para que a live fique boa, tá? O máximo possível aqui no meio das panelas, aqui, que eu estou fazendo minha comida aqui ainda. Então, assim, eu não tenho aquela estrutura da Joyce Hasselman, entendeu? Que usa dinheiro aí, né? Dinheiro lavado aí, dinheiro de corrupto, aquela alpinista social, né? Tá cheio de dinheiro para gastar, para torrar, para picar de todos os jeitos aí, né? Eles têm muito dinheiro de chinês aí agora, uma verdadeira lavanderia de dinheiro. Isso é uma máfia de lavadores de dinheiro internacional que tomaram conta do poder e, o pior, pasmem, eles têm costa quente no judiciário. A Joyce Hasselman já mostrou, quis dar uma força, demonstração de poder, né? Deixa eu só terminar aqui um negocinho, que eu já falo pra vocês aqui. Ela quis demonstrar, fazer como uma demonstração de força. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa é a maior quadrilha que já passou em todos os tempos. Em qualquer outro país não existe uma máfia tão bem organizada quanto a máfia brasileira. E os Estados Unidos da América sabem disso, né? As autoridades norte-americanas sabem disso, muito bem. Então, assim, eles montaram um esquema muito ardiloso, muito sórdido, que envolve ataques terroristas, né, contra pessoas que tentam denunciar eles, como foi o meu caso. Tentaram me incriminar, né? Isso quem disso mesmo foi o próprio delegado da Operação Bravata da Polícia Federal, Dr. Flávio de Palma Sete, né? Ele não disse que foram esse pessoal, mas foi o hacker contratado, né? Que o alvo da operação foi o Marcelo Vale Silveira Mello. Mas como o Lula caiu com base em muitas operações federais, a gente espera que a Joyce Hasselman, né, Carla Zambelli, esse pessoal venha cair também. Bolsonaro de quebra, né? Então, essa falsa direita que se criou, e é claro, nenhum blog de esquerda vai republicar o que eu estou passando, já que não é do interesse deles também. Eu não estou defendendo a esquerda, quero diga-se de passagem, não sou esquerdista, eu sou anti-esquerdista, sou anticomunista, né, até a medula, sou em prol da família, da propriedade privada, né, do indivíduo, entendeu? E da soberania nacional. Então, assim, falam que o Enéas era estatola, traz aquele troço todo. Também, você tem que defender as riquezas nacionais, cara. Eles estão entregando praticamente o Brasil para o regime comunista chinês de mão beijada. Um regime comunista pronto. Entendeu? Eles simplesmente foram negociar a venda da soberania nacional para a China, que tem, né, um regime totalitário comunista extremo. Por que não foram para os Estados Unidos? Hein? Por que aquele filho da puta do Luiz Miranda, né, que coloca USA, né, Luiz Miranda USA, por que ele não foi para os Estados Unidos negociar com os Estados Unidos? Explica para mim. Num país capitalista, por que eles não foram na China? Por quê? Porque isso está na cara, já está revelado. Eles não estão mais querendo esconder que eles são comunistas. Já está na cara. Está na cara. O Olavo de Carvalho, ele está jogando esse jogo de xadrez maluco aí, ousado até, por sinal, só que ele não tem tanta inteligência, ele não é tão inteligente assim como vocês pensam. Então o que acontece é o seguinte, ele, na verdade, é o seguinte, o Olavo de Carvalho, ele achou que ia colar essa história aí, né, dos chineses e tal, dessa briga que ele teve com a Zambelli e tudo mais. Eu sei, Zenaldo, eu tô bem esperto com isso. Tem gente me seguindo aqui, eu sei que tem gente me seguindo aí, cara. Não é o primeiro que me fala isso, mas só toma cuidado aí, em Madrid. Tem gente que tá seguindo você na espreita, cara, que tá monitorando teus passos. Entendeu? Eles querem te matar, eles querem acabar com você a qualquer custo, entendeu? Eles estão vendo que não conseguem por meio de assassinato de reputação, eles vão tentar matar você mesmo. Só que, assim, eles vão me fazer um mártir e um herói. Então por isso que eles tentam a todo momento assassinar minha reputação. Contratam um hacker, contratam um pedófilo para me incriminar com pedofilia, para me incriminar com racismo, criam blogs de ódio usando meu nome, entendeu? Então eles fazem isso a todo momento. E a gente vai monitorar na Deep Web, como o próprio delegado da Polícia Federal, Dr. Flávio de Palmacete, falou, que realmente isso está acontecendo. É só vocês verem o vídeo da Operação Bravata da Polícia Federal. Veja, o Bolsonaro está envolvido com isso até medula. Eu quero que vocês entendam o seguinte, chegou informações de um assessor do Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro se encontrou com o pedófilo que tentou me incriminar, o Marcelo Vale Silveira Melo, que trabalha tanto para a esquerda quanto para a direita, para a falsa direita, né, tentando incriminar pessoas. Então, assim, inimigos políticos, pessoas que denunciam seus crimes. Então, é uma espécie de assassino de reputação virtual. Você sabe que tem os assassinos, né? Que são assassinos de aluguel, né? Ele, como é um covarde, um frouxo, né? Ele domina algumas coisas na... Enfim, é um vagabundo virtual, né? Que tem todo o tempo do mundo pra... Tinha, né? Agora tá preso, né? Pra ficar atacando pessoas na internet. Ele fazia isso como o métier dele. Fez false flag, fake news com a Dolores, né? Dolores Aguiar-Olovic, uma feminista aí, para tentar promover ela, né? Fizeram uma falsa briga para promover também. Então, assim, e tudo isso está caindo por terra, porque eu sou um cara que eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho acordo com ninguém. Eu sou livre. Eu sou aquilo que eles mais invejam, um homem livre. Eles podem ganhar R$1 milhão por mês, eles podem ganhar R$10 milhões por mês, só que eles têm algo. Que hoje, ou talvez lá na frente, não agora, mas talvez lá na frente eles vão dar tudo nesse mundo para ter liberdade. Liberdade de você pensar, liberdade de você ser quem você é. Essa liberdade que o Michael Jackson quis ter, foi assassinado, foi morto. Já que se você vai brincar com os Illuminati, eles vão lá e te matam. Entendeu? Essa liberdade, por quê? Porque eles não podem fazer isso comigo, porque eu sou protegido por Deus, cara. Entendeu? Michael Jackson, pessoal, não tinha mais chance. A partir do momento que você vê na tua alma, cara, já era, acabou. Ali acabou. Ali acabou. Não tem mais esse negócio de arrepender. Você tem que blasfemar contra o Espírito Santo e acaba com a tua vida, cara. Entendeu? E querendo você acreditar ou não, eles têm envolvimento com rituais satânicos pesados. Eu quero que vocês entendam o seguinte. O marxismo, seja ele travestido de falsa direita, como eles estão, que são esses neotrotskistas, né? Ou seja, ele como uma esquerda declarada, né? O que acontece é o seguinte, eles usam mentira como base, eles usam satanismo como base, né? Isso mesmo, Zé Naldo, estão mandando mulheres bonitas aí pra cima de mim, entendeu? Tá cheio de mulher bonita me cantando, querendo se aproximar. Eu tô bem esperto, cara, eu tô bem esperto. Tinha uma tal de Paula Fernanda Martins, que esses anos atrás é bode, fisiculturista, mulher, porra, entendeu? Eles mandaram um verdadeiro passanção pra Dalila, entendeu, cara? É o que fazem muito com os traficantes lá no México lá, né? Eles querem pegar um rival, eles mandam mulher bonita e mandaram da minha escolha, assim, sabe, loirona, do olho azul e tal. Meu amigo, ela viu que eu não ia voltar, porque eles estavam armando marapuca pra me pegar aí no Brasil e me matar. Se eu for voltar, ninguém vai saber que eu voltei, cara, entendeu? Vou ficar quietinho, entendeu? Mas enfim, eu tô bem quietinho, cara. Eu não posso falar muito sobre planos aqui, sobre nada, porque é questão de segurança minha. E pra mim, segurança minha é segurança nacional. Que como diz com tudo, entendeu? Eles sabem que primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. Por quê? Porque se eu morrer, meu amigo, acaba tudo. Acabou. Entendeu? Não é assim. Vai ficar alguma coisa na internet? Vai. E vai deixar alguma coisa na internet? Vai. Mas aí, o que que adianta? Eu morto, não vou poder defender o que falam de mim. É como, por exemplo... O meu trabalho que eu escrevi nessa ranalita, né? Veja, eles se apropriam das coisas e usam como se fossem deles, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, meus caros, eu tenho que ficar na minha aqui, porque é bem capaz de que, se eles saberem a data que eu tô pegando um avião, eles derrubam um avião e matam todo mundo dentro. Eles fazem isso. Porque, meus caros, a coisa vai viralizar daqui pra frente, a coisa vai viralizar de uma forma como nunca viu, como vocês nunca viram antes. De repente, na tua casa vai estar soltando na impressora um papel dizendo toda a capivara da Joyce Hasselman, toda a capivara do Olavo de Carvalho, entendeu? Vai acontecer muita coisa que vocês, que eu não posso falar aqui. Não é nada terrorista, tá? E tudo que eu falo, eu vou assumir antes com a cara tapa aqui. Eu dou minha cara limpa aqui. Vocês não acreditam em nada que veio por nada, que eu não assuma, que eu não faria por aqui. tudo que eu fizer eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Eles estão tentando comprar delegados federais aí no Brasil, estão tentando calar delegados federais aí, como fizeram com o delegado Dr. Igor Romário de Paula. Não estou falando que ele é corrupto, que ele está envolvido com nada disso. E não é porque eu estou puxando o saco do senhor, não. É porque eu acredito. É porque eu realmente acredito. Eles fizeram delegada federal, promoveram ser delegado da Polícia Federal. Pra quê? Ó, a gente promove você, você é um delegado carreirista, você não precisa investigar, porque era justamente um delegado que estava investigando o envolvimento de terrorismo que envolve Carla Zambelli, deputada federal, Carla Zambelli, Joyce Hasselmann, Ana Campagnolo, Alexandre Frota, todo esse pessoal está envolvido. Esse Luiz Miranda, está todo mundo envolvido. Até quem não é, Rômulo Marasquim, né? O Humberto Volz. Todo esse pessoal está envolvido numa trama que eu quero que vocês entendam o seguinte. É um vai puxando o outro. Sabe, a coisa vai ficando igual uma bola de neve. Quando você vê, meu amigo, tem 30, 40, 60 envolvidos. Entendeu? Então, assim, é um trabalho de investigação que eu fiz particularmente, já que a polícia não investiga, ou se investiga, não pode trabalhar, não pode agir. A polícia do Brasil não pode fazer nada. Porque, infelizmente, eles compraram o sistema. Eles tomaram posse do sistema. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A coisa está no nível de extremo perigo para as pessoas de bem nesse país. Vocês correm sério perigo. Por quê? Porque a partir do momento que eles instalaram esse projeto piloto, esse projeto de domínio que eles estão querendo implantar, que é um projeto... Só um pouquinho que eu vou colocar água. É um projeto de domínio que eles querem implantar. Entendeu? Esse projeto, eu vou dizer uma coisa para vocês... É muito cabuloso, é muito demoníaco. Eles vão dominar vocês e vocês vão ser presos por crime de opinião, por criticar políticos. Eles vão conseguir aprovar essa lei. Se o Bolsonaro der para trás na tratativa deles, eles racham com o Bolsonaro, como o Luiz Miranda já falou, né? Não só o Luiz Miranda, como vários outros já falaram, vão rachar com o Bolsonaro, tá? Vão rachar com o Jair Bolsonaro, e daí a partir daí então eles conseguem, né? Criar um novo mito que é a Joyce Hasselmann. A Joyce Hasselmann, pela sua psicopatia diz falta de sentimentos, empatia com outro ser humano, ela não está nem aí, ela está visando o projeto dela de poder. Ela visa somente o projeto dela de poder. Né? Eu conheci ela, eu tive uma affair com ela um tempo atrás aí. E o que eu digo pra vocês assim, essa mulher é capaz de tudo. Vocês não têm ideia do que essa mulher é capaz de fazer. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. A coisa, pra vocês que estão no Brasil aí, é extremamente perigosa. Porque esse povo não tem limites. Esse povo segue a cartilha do livro Poneurologia Psicopatas do Poder. Que você não deve comprar, você deve baixar. Né? Olá, como é esse? Eles seguem essa cartilha até o talo, você está entendendo? Eles seguem essa cartilha extremo, entendeu? Então assim, quero que vocês entendam uma coisa, eles não têm limites, eles vão fazer o que for possível para chegar ao poder, entendeu? E a Joyce, eu conheço ela desde 2007, eu sei do que essa mulher é capaz de fazer, ela faz parte de um projeto, tá? Comunista nas Américas, entendeu? Patrocinado por Jorge Soros. Por Jorge Soros. O pessoal que vive aqui do lado aqui também, tá junto aqui, só para vocês entenderem. Então assim, eles fazem parte, né, de um projeto comunista que veio para dominar as Américas. O que eles querem é criar uma puta de uma USAL, onde essa USAL vai ser dominada pela China. É a China. É o comunismo chinês que vai dominar vocês. Não é o russo nem nada. É uma mescla de russo com chinês. Mas eles vão pegar vocês de assalto. Já pegaram vocês de assalto. E esses deputados que foram assinar as coisas lá na China, nada mais nada menos do que são os caras que venderam esse país. Eles venderam esse país já. Esse país já está condenado. Então assim, tem como quebrar isso? Tem. É na verdade com um presidente que vem a quebrar com todo esse sistema. Uma intervenção militar? Não acredito. Porque hoje, se você for analisar, hoje, os militares estão empecheados pela maçonaria. Entende? Então, assim, teria que se criar um partido novo, um partido capitalista, completamente capitalista, isento totalmente dessas ideias de comunismo, essa merda toda aí, entendeu? um partido, vamos dizer assim, libertário, que ia romper com tudo isso aí, mas um libertário que mantivesse as riquezas naturais. O que é riqueza natural do Brasil? É o petróleo, né? O nióbio, né? Guardar muito bem essas riquezas, que eles vão agora dar tudo para a China. A meta deles agora é vender completamente esse país para a China, né? É, praticamente, esse pessoal aí, Bolsonaro, esse pessoal, é tudo a pátria, né? A pátria, meu amigo. Eles não têm amor à pátria nenhum. Eles não têm amor à pátria nenhum. Nenhum mesmo. Né? Tem que ter um Trump brasileiro, um self-made man. Mas isso é impossível, meus amigos. Por exemplo, se tivesse um... Até um Justus eu apoiaria, sabe? Porra, entendeu? Mas enfim, quando a gente começa a perceber, cara, as cagadas que esse povo tá fazendo, cara, eu não confio em mais ninguém. Entendeu? Eu não confio em mais ninguém. Então, assim, o povo vira refém das urnas, essas urnas eletrônicas. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Que a gente sabe que foram fraudadas para beneficiar essa falsa direita. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A coisa está extremamente perigosa para vocês. Se eu vim me refugiar aqui na Europa, até eu poder voltar para os Estados Unidos, é porque eu coloco em risco a minha família e coloco em risco a mim mesmo ficando aí no Brasil. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse pessoal é perigoso e eu estou lutando pela minha honra, em primeiro lugar. Eu estou lutando por justiça, pelo que fizeram contra mim. E eu vou lutar sempre. Não adianta vocês tentarem me calar a boca, porque eu não vou calar. Não vou calar. Vocês não tiveram um pai que morreu por causa dessas coisas? Vocês, né, vocês não ficaram presos por causa de mentiras, como eu fiquei? Entendeu? Então, assim, quem quiser tentar me calar, primeiro se coloca no meu lugar. Entendeu? Se coloca no meu lugar. Você está sendo injusto e não tem isso, desculpa. Não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Não vem com história. Então, assim, que eu digo pra vocês é o seguinte. Chegou informações de que o Olavo de Carvalho, ele quer, porque quer, a qualquer custo, se desvincular da imagem do Bolsonaro. O que acontece? O Bolsonaro, para eles, agora, é apenas mais um cavalinho de manobra. Então, o que acontece é o seguinte. O Bolsonaro ou assina o decreto deles, com a China, né? Ou se não assinar, o que vai acontecer é o seguinte. Eles vão rachar com o Bolsonaro, como já deram essa dica. Ó, a gente racha com você, Bolsonaro. Já não tem mais o nosso apoio. Vamos virar oposição, ok? Eles viram oposição. E o que acontece é o seguinte. O que era para acontecer daqui a algum tempo, acontece agora. Você está entendendo? Você está entendendo como é que a coisa é? A coisa é realmente cabulosa. É realmente pesada. Entendeu? É do caralho mesmo, cara. É do caralho. Entendeu? Esse povo aí não tá disposto a ceder, né? É, a questão da intervenção, eu tenho dúvida por causa do exército. O exército tá vendido, meus amigos. Entendeu? Como é que vai. Porra, um Mourão, um maçom. Cara, pessoal tudo satanista, meu amigo. Tudo satanista. O Da Vinci já denunciou uma porrada de coisa aí. As pessoas não acordam. Então, assim, a gente vai ter que, não sei, começar do zero o negócio aí. Né? A gente vai ter que começar do zero. Eu vou sentar aí, vou conversar com o Luciano Vieira, Luciano Silva aí. Com esse pessoal todo aí, a gente vai se organizar, vamos chamar os intervencionistas para conversar, entendeu? As pessoas sérias, e vamos sentar e vamos conversar, alguma coisa vai ter que ser feita. Vocês estão entendendo? Então acontece o seguinte, tem movimentos separatistas aí no sul? Existem vários movimentos separatistas. Seria uma solução? A priori, poderia ser que sim. Mas esses movimentos separatistas, muitos deles são financiados por Jorge Soros. Entendeu? O próprio movimento Sul é Meu País é financiado por um bando de picareta, entendeu? Comunista, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Racharam lá no Sul, tá? Conheci pessoas aí, esse pessoal rachou com eles, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, meu amigo, é coisas escuras que eles recebem. É muita coisa podre, cara. Tô cortando cebola aqui, então. Então, assim, o povo aqui, meu amigo, eles não têm... Assim, eles matam a própria mãe, o próprio pai, para chegar ao poder. Eu quero que vocês entendam isso. Ah, mas então por que não fizeram isso com você até agora e tal? Ó, o que eles querem comigo é tirar, pelo menos, é me descredibilizar. Que as minhas ideias ganharam eco. As minhas ideias ganharam eco e começaram. Né, tem muita gente que me defende na internet, que eles não sabem. Esses vídeos aí têm muito alcance, apesar de que as métricas do YouTube e Facebook, elas não chegam tanto, né? Então, se acontecer alguma coisa comigo de morte, alguma coisa assim, as pessoas estão passando para frente. E até porque o que eles querem, a meta deles, o que eles querem é talvez me linkar algum ato terrorista, como já tentaram fazer isso no passado, né? Com a Operação Intolerância, a Operação Bravata, não deu certo. Não deu certo porque, graças a Deus, ainda tem uma parte da polícia aqui que presta, que vale a merda que caga, entendeu? Então, assim, tem uma parte da polícia que presta, né? Não é todo mundo, mas tem uma parte que presta, e não fizeram a coisa como era para ser feita. Vocês estão entendendo? Deixaram a tampa da panela aberta. E por causa que a tampa da panela ficou aberta, né? Hoje eles estão com o rabo descoberto, né? Hoje eu posso usar isso porque isso é Deus, cara. Não tem outra explicação, cara. Não tem outra explicação. Isso é Deus, cara. Eu acredito muito nisso. Porque aconteceu muitas coisas que eu fui livrado praticamente, cara. Esses caras podiam ter acabado comigo já no começo, cara. Porque, cara, você não tá comprando uma briga dessa com pessoas normais, com pessoas comuns. São psicopatas. São pessoas extremamente ardilosas, psicopatas, maquiavélicas, que são ardilosas. Elas juntam tudo que tem ao seu redor e começam a maniquear. Você vê eles conversando, assim, eles ficam tramando, horas e horas, fazendo... Se você entrar naquela pira, você fica louco. Então eles pegam esses zumbis de quarto que não deram certo na vida, que não conseguem emprego, não conseguem um trabalho, ficam se masturbando no quarto, né, pensando em mulher, né, coisa que eles não conseguem, então eles ficam lá chorando, namoreando, e ao mesmo tempo que eles não conseguem isso, eles conseguiram um meio ilícito, né, de ganhar dinheiro na internet, cometendo assassinato de reputação para político. Né? E quem comandava isso tudo era o Marcelo Vale Silveira Melo, que está preso. Ele começou em 2007 com a comunidade... como é que era o nome da comunidade lá, cara? SPQR, a outra lá que... Homem Santos, né? Enfim, isso tudo no começo foi fomentado pelo Bolsonaro para poder fomentar a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro em 2008 já tinha pretensões, agora em 2005, de ser presidente. Ele já queria ser presidente. Então, assim, eles começaram a fomentar esse pessoal aí para poder espalhar coisas dele. Tipo assim, aparece o Bolsonaro defendendo a pauta da família. Aparece o Bolsonaro defendendo a pauta da propriedade privada. Porra, esse cara é a solução, já que o PT é tudo contrário disso. Então as pessoas começam a apoiar o cara, começam a apoiar o Bolsonaro. Só que no fundo, quando você vai ver no submundo da internet, você vê que o cara não é nada disso, que o cara é totalmente oposto. Esse negócio do decreto das armas é só para chamar atenção, já que esse decreto das armas não é bem assim. Acabou reduzindo a quantidade de armas que você pode comprar, dando mais poder para quem é agente estatal, né, do que para quem, né, tá realmente precisando de uma arma, né, andar armado no trânsito para não sofrer uma ameaça e tal, né. Porra, devia ter um porte de você poder sair com uma arma, entendeu? Que nem lá no Texas. Qual é o problema disso? Você sair com uma arma, quem que vai chegar numa pessoa armada, vai tirar as caras do cara armado, entendeu? É claro que tá cheio de psicopata que vai, né, vai se usar desse direito de sair ameaçando pessoas. Só que... sempre tem algum infeliz chamando aqui, cara. Ah, meu Deus do céu, tô fazendo live, porra. Entendeu? Porra, tô fazendo live. Entendeu? Então, esses infelizes que estão, né, ameaçando pessoas com arma, eles são parados. É claro que ninguém é louco de sair ameaçando ninguém com uma arma, ou atirando. Vai ser automaticamente parado por outras pessoas. Aí o que acontece? O Bolsonaro... ele vai lá e ele praticamente faz o oposto de tudo aquilo que ele defendeu na campanha. Ou seja, é um mentiroso, né? Já foi desmascarado. Um mentiroso que ele é, né? Aí, Emerson, eles podem te prender, eles podem acabar com você, eles são políticos. Amigo, por isso que eu tô aqui na Europa. Vocês me dão um momentinho aqui que eu vou pegar um carregador e já volto aqui. Então tá, voltei, meus amigos. Boa tarde pra quem tá chegando aí. Então eu quero que vocês repassem o maior número possível pra live, ó. Um tezinho aqui. Vou meter aqui, fazer meu suquinho. Daqui a pouco eu já tenho que trabalhar, que a vida aqui é corrida. Então, assim, meus amigos, é necessário que eu faça isso. Eu sei que tem muita gente preocupada com a minha vida, porque eles sabem que são capazes, esse povo aí. Mas, assim, em primeiro lugar é a minha honra. A minha filha vai crescer e vai querer saber o que aconteceu comigo no passado. Em primeiro lugar, tem que pensar na minha filha, para que eles não criem, não implantem uma falsa memória na cabeça da minha filha. É claro que já tem todo um arsenal de livro escrito, tem muita coisa escrita que ele vai mostrar e ela vai entender, ela vai ler, né? E seja o que Deus quiser também, entendeu? Eu já penso assim. Ela tem a liberdade para ela decidir o que ela quiser, mas eu já deixo bem claro, desde pequenininha, que eu sou o melhor amigo da minha filha, que eu sou o melhor amigo dela e que ela tem que contar tudo para mim, entendeu? Porque eu sou a única pessoa que pode proteger ela desses psicopatas que estão querendo fazer mal para ela desde que ela tinha 6 meses de idade, ameaçando ela de estupro e tudo mais. É claro, esses hackers da Deep Web, né, que foram contratados por esses políticos que eu venho denunciando. Na verdade, o Marcelo Vale Silveira Mello, ele contratou para me incriminar em 2012. Ele achava que ele sairia pela porta da frente da Polícia Federal e que eu ficaria preso, sendo acusado de massacre do Realengo e tudo mais. Quando eu falei para eles o seguinte: veja, eu não devo nada, né? Simplesmente, vocês abrem meus computadores, está tudo aberto aqui, né? E simplesmente a casa caiu pro Marcelo. Ali a casa caiu pro Marcelo, entendeu? Porque o Marcelo tinha sido contratado pela esquerda, né? Nesse, uma ex-namorada minha que eu tinha lá, que era ligado a um bispo assassino da Igreja Universal, o Leobaldo Viva Silva, o vulgo Vovô Mafalda, né? Ela tinha sido contratada por esse, enfim, esse cara é um rolo, que vocês já devem ter ouvido falar em outras vezes. Pessoal ligado ao Marcelo Crivella, o Bispo Edir Macedo, o Jean Willis, a Maria do Rosário, a Manuela Dávila, todo esse pessoal. Tanto que a Manuela Dávila, no dia da minha prisão, na Operação Tolerância, ela foi lá na PF em Curitiba me chantagear. Mostrou na cara que era tráfico de influência, que o delegado e os agentes federais estavam fazendo tráfico de influência. Os agentes federais jogaram a gente no meio dos animais lá, incitando ódio, incitando terror pra cima da gente. Só não fizeram nada comigo porque os próprios bandidos viram que eu não tenho nada a ver com esse negócio. E porque viram que minha família é honesta. Enfim, o PCC tem mais dignidade do que a Polícia Federal do Brasil. Infelizmente. Infelizmente, o PCC teve mais dignidade do que esses bandidos de farda que jogaram uma pessoa que por crime de opinião, foi perseguido. Então, assim, por dizer que não roubava nem para sobreviver. Entendeu? É isso que eles estão perseguindo. Eu quero que venha um bandido fardado vir falar na minha cara que eu sou bandido, seu filho de uma puta, que eu te escracho aqui. Entendeu? Ou algum bandido que usa farda para poder nos roubar através do Estado. É isso que vocês fazem. Tem muita gente honesta? Tem. Eu não sei qual que é do Fahur, eu não sei qual que é de muita gente. Mas Francisquini, o Francisquini, a casa já tá caindo para esse Francisquini. Já tá aparecendo indícios de lavagem de dinheiro. O cara tá lavando de dinheiro. É um bandido de farda da Polícia Federal. É um delegado da Polícia Federal. Que tá lavando dinheiro pesado. Foi denunciado na Operação Lava Boi de Piranha. Né? O Sérgio Moro só não tocou nada pra frente porque é compadre. Então, assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Ó, tudo laranja, ó. Tudo cheio de laranja. Entendeu? Só que a minha laranja aqui é de tomar. Não é laranja de político vagabundo, entendeu? É de comer, é saudável. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse povo não tem limites. Esse povo vai fazer o diabo para conseguir chegar ao poder. E eu não preciso fazer o diabo para chegar ao poder nenhum. Eu simplesmente só preciso falar a verdade. Eu só preciso seguir uma máxima de Cristo. Ser forte e corajoso e eu serei contigo. Eu só preciso fazer uma única coisa, falar a verdade. Porque eu sofri todos esses ataques. Uma vez até tive sonhos, tudo. No passado, quando eu era jovem. Se eu tiver que passar por tudo isso para chegar a uma missão que às vezes eu tenho nessa terra, eu vou fazer tudo isso aí, pronto, não tem problema. Desde que o Senhor me proteja e me guarde, eu passo por tudo. Eu senti várias vezes que a luta seria muito amarga, como está sendo, foi muito amarga, foi muito dura. Eu cheguei em momentos de desespero, já que eu vi o Marcelo cometendo crimes na internet de uma forma incessante para tentar me incriminar a qualquer custo. para tentar me incriminar a qualquer custo. A Polícia Federal não ia fazer nada, muito pelo contrário, estavam desdenhando, não queriam trabalhar, tipo assim, esperando, uma hora a gente vai te pegar porque o Marcelo vai te incriminar. O Marcelo recebeu denúncias que ele estava trabalhando para delegados da polícia, né? Por isso que não estava avançando, para fraudar concurso público. É um grupo de hackers na internet. E o Marcelo, ele era o vetor de todos eles. Ele juntava todos os hackers na internet, todos os vagabundos, zumbis virtuais, que não é hacker, é bando de vagabundo, entendeu? Bando de vagabundo que ele ensinava alguns scripts pro pessoal, um bando de lamer, né? Essas linguagens técnicas vocês não vão entender muito aí, entendeu? Mas assim, ele juntava um monte de vagabundo virtual, né? Muitos deles, inclusive, que faziam parte dessas comunidades aí, né? Porra, eu fui descobrir agora, até o pessoal da Parada Hétero Brasil lá, né, para? O Anderson. Cara, tu foi muito filho da puta comigo, né, cara? Tu foi... Oh, aquele tal de Rogério de Oliveira Santos, lá, aquele filho de uma puta lá de Santos, lá, entendeu? Que eu já denunciei aquele cara. Então, assim, vocês não vão fazer nada comigo, vocês vão me atacar pelas costas como sempre fizeram. Agora, processo, esse negócio, vocês não vão fazer nada. Sabe por quê? Porque quem tem cu tem medo. Se vocês me jogarem no processo, eu jogo tudo que eu tenho de vocês pra frente. E aí o judiciário vai ter que tocar, cara. O judiciário vai ter que tocar, não tem essas em mão não, cara. Vai acontecer igual o Flávio Bolsonaro. Entendeu? Eles vão ter que tocar pra frente. E aí se tocar pra frente, meu amigo, vocês vão rodar. Tem muita coisa aqui que envolve vocês com terrorismo. Alguns de vocês, assim, meu amigo, eu joguei vocês na cola do FBI, cara. NSA, cara. Os caras, vocês fizeram um ataque dentro do território norte-americano. É por isso que vocês estão negociando com a China. Porque as portas estão se fechando nos Estados Unidos. Luiz Miranda, toda essa cambada aí, as portas vão se fechar. Vocês fiquem tranquilos com isso. O Donald Trump, você viu que ele tá... Ah, Bolsonaro é um grande líder. Falou de uma forma bem comedida. Bem comedida, Bolsonaro é um grande líder. É um grande líder de idiotas. Ele não quis explicar, né, entrar em detalhes, até a máscara cair. Porque a hora que a máscara cair, meu amigo, a coisa vai ficar feia pro Bolsonaro. Só que é o seguinte, eles não estão se importando, sabe por quê? Eles estão vendendo o Brasil para os chineses. Então, é claro que o Trump, ele não pode se envolver nessa briga. Ele sabe de tudo isso que está acontecendo, já que eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos, numa sede lá do FBI, entendeu? Do ICE, né? Primeiro lugar, do ICE e do FBI, já que eu fiquei 2 meses ilegal, porque eu estava com medo deles, estavam fazendo muito ataque. Não é medo, eu não queria sair dos Estados Unidos, a verdade é essa, eu não tenho medo de ninguém. Eu só não queria sair dos Estados Unidos. Tanto que eu fui na frente dos homens de preto, eu falei assim, eu fui com uma camisa dos US Marine Corps que eu tenho, eu até mostro pra vocês, uma roupa que eu parecia um US Mariner. Fui lá, eu falei assim, I'm proud to be a Trump supporter. Eu cheguei assim, eu sou orgulhoso de ser um apoiador do Trump. Eu tô aqui porque eu acredito que vocês são pessoas honestas. Eu acredito que vocês, ao contrário da polícia do Brasil, eu falei isso na cara dos agentes da NSA, do Serviço Secreto e da Polícia Federal Americana, o FBI, eu falei assim, vocês, ao contrário da polícia brasileira, vocês vão respeitar meus direitos. Eu acredito nisso, entendeu? E eu tive o respeito deles, entendeu? Não me algemaram, não fizeram nada, entendeu? Então, assim, eles me trataram como um ser humano. Depois tem os procedimentos e tal, mas isso é lá pra frente. Isso é outra coisa, que não tem nada a ver. Eu só tive que ser forte e corajoso, porque Deus foi comigo ali, entendeu? Eu tive uma corte, onde eu passei uma corte televisionada com um juiz federal norte-americano, onde ele me perguntou a situação. Ele simplesmente fez uma introdução sobre as acusações que eu estava sofrendo, que era envolvimento ataque terrorista nos Estados Unidos e tudo mais. Eu falei assim, I'm proud to be a Trump supporter, conservative and right wing, coisa que eu me lembro, the best of my memories, não? Eles têm tudo registrado. First of all, I am proud supporter of Donald Trump. This attack was made by leftists and fake right wings that are located in Brazil. All those people in there are trying to attack me, and they are led by Olavo de Carvalho, that right now is located in Virginia. So he is the leader of all of them, you know what I mean? All of them. And I suffered this attack, and I supported the FBI authorities. I gave all my stuff for him, for them, for all of them. I gave all my stuff. I packed my things and gave all of them without passwords. I just opened my passwords, everything. You know what I mean? Everything. And by the way, I would like to ask you to be granted a voluntary departure to apply my U visa for my country. Because I don't want to stay here in prison or in jail. for nothing, for nothing. I want to apply for my U visa for my country. No, no, I can wait for 3, 4, 5 years, doesn't matter. But in my country. But, então já entendeu como que eu falei com o juiz federal norte-americano. Eu falei dessa forma com o juiz federal norte-americano, Samuel Cole, na corte de Chicago. Entendeu? Então assim, eu falei e dou aqui a cara, até porque eu confio na América. Uhum. Eu confio e sei o que eles fizeram pra mim. Eu recebi uma carta do USFIS lá, também agora, tempos atrás, lá na minha casa. Casa da minha mãe, né? Então, recebi. Então, veja. Esse pessoal não tem limites, né? Então, eles fizeram esse ataque. E olha que a Carla Zambelli tem uma sede nas ruas lá em Boston. Então, assim, a Carla Zambelli teve a audácia de ir pra Boston tentar me acusar falsamente. Então, assim, eles se perguntam como é que um cara desse vem para os Estados Unidos, grava vídeos na frente do FBI, como eu gravei lá em Las Vegas, vídeo na frente do FBI, entendeu? Conversa com os agentes, com a cara tapa, com a cara limpa, vai em Chicago, fala com os agentes em Chicago, vai em Boston, fala com os agentes em Boston, vai em Houston, vai em 16 estados denunciando esses caras, entendeu? Como é que um cara desse, esse cara é louco? Se ele tá mentindo, ele é louco. E o americano, escuta só o que eu vou falar pra vocês. O americano encara uma mentira como uma ofensa. É pior do que você ofender a mãe dele. O americano encara dessa forma uma mentira. Eles não aceitam mentira. Entendeu? Então eu falei toda a verdade. Eles abriram minha vida aqui. Eles pegaram e abriram no meio. Pum. Entreguei em McHenry County Jail, onde eu fiquei, aguardando. Na verdade era um paraíso, era um spa onde eu fiquei. É para imigrantes, assim, top. Entendeu? Porque eu tinha ficado legal. Mas isso foi tudo anulado. Ganhei uma voluntary departure. Então, assim, graças à minha colaboração, né, com o FBI. E entreguei todo mundo. Entreguei todos os podres. Porque eu tava monitorando esse pessoal na internet, eles fazendo ataque. Então a Carla Zambelli foi muito bem chivateada. You already was, you was snitched. I snitch you. I snitch you. I proud to snitch you. Dumbass. Fuck you. I don't care. Eu sei que vocês podem, inclusive, se gabar de escapar da polícia americana. Mas uma hora, a conta vai ser cobrada. Vocês fiquem tranquilos. E eu descobri agora que o cavalo de Troia, chamado Bolsonaro, já não é mais útil pro Olavo de Carvalho. Então ele encenou essa briguinha com a Carla Zambelli, que já é uma amiga de longa data dele, né, que planejou esses ataques contra mim, né? E o que aconteceu? Ó, encenou uma briguinha aqui, entendeu? Que vocês estão brigando comigo, tal, tal, tal, para dar ares de verdade no que a gente está falando, para que os próprios bolsonaros fiquem confundidos, ok? Bolsonaro, você foi enganado por eles, cara. É isso aí. Você dá a mão pro comunista, ele te devora, cara. Você é um burro, você é um estúpido, Bolsonaro. Falta conhecimento e entendimento político pra você. Se você conhecesse o que é um comunista, você jamais teria se aliado com a maçonaria e com eles. Você jamais teria se aliado com eles, porque existe um velho ditado popular, um velho adágio popular que diz o seguinte, que preconiza o seguinte... O diabo dá com uma mão e tira com as duas mãos. O diabo, foi o diabo que deu esse mandato para você, Bolsonaro. Foi Satanás que deu esse mandato para você. E ele vai tirar isso, e vai tirar a sua família. O que é pior, cara. Eu não sou que nem aquele maluco do Daciolo. Aquele Daciolo é um maluco. Entendeu? Me lembra muito um tal de Matheus Sattler também. Outro vagabundo lá de Brasília. É importante a gente lembrar essas coisas, porque... São agentes do mal, cara. A gente não pode bater só no mal. O mal usa... Para o mal se manifestar nessa terra, ele usa certas pessoas. E essas pessoas, eles têm um compromisso com o mal. E já que tem um compromisso com o mal, eles têm que ser expostos. Eles têm que ser escrachados. E se a gente tem que pagar o preço da nossa liberdade, because freedom is not free. Uma coisa que eu ouvi muito nos Estados Unidos, the freedom is not free. Fight for that. Eu ouvi isso da boca de um agente do FBI, o Kevin Stowe. Kevin Stowe, ele falou pra mim, Emerson, the freedom is not free, so just fight for your freedom, you right? You know what I mean? Olhou pra minha cara, ok, that's fine, my friend. I'm gonna fight. Entendeu? Então o pessoal fica tentando me desmoralizar, entendeu? É, porque eu não sabia falar inglês, aquele negócio todo. Porra, meu amigo, toda minha conversa com eles foi em inglês. Eu recusei falar em espanhol com eles. Até porque, meu amigo, eu quando estou num país de alguém, eu quero viver a cultura deles. Eu só não fui para a Alemanha agora, para a Itália, não fiquei lá, por uma questão pragmática. É, que o melhor país aqui poderia me proteger de qualquer armadilha que eles pudessem fazer contra mim seria a Espanha, por causa de uma questão legal mesmo, sabe? Eles podem inventar coisas a meu respeito, mentiras, aí tentar me extraditar pro Brasil e me matar no Brasil. É o que eles querem. É o que eles querem. Então assim, eu falo pra vocês, se eu for pra aí, ninguém vai saber que eu fui. Entendeu? Eu vou ficar quietinho na minha. Entendeu? Na minha. Pra que eu tenho que falar pra você, né? Pra quê? Vai chegar uma hora, enfim, como eu disse, eu quero gravar 100, 200 vídeos agora, uma pancada só, e soltar tudo na internet em milhares de canais. Vai pipocar canal pra tudo quanto é lado. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. E se cair, já tem levantando, já tem gente levantando com outro, e pau, pau, pau, pau, pau, pau. Enfim, vai ter gente informando, enfim, a mensagem vai ser passada. O objetivo qual é? Passar a mensagem para a população. Quem são vocês? Para que o povo não seja enganado. É possível que tenha 1 milhão de idiotas que votaram na Joyce Racing. Só que esses 1 milhão de idiotas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei. Eu sinceramente aposto que não. Eu aposto que o brasileiro não é tão retardado assim. Mas tudo bem, vamos supor. Que realmente a Joyce recebeu muito dinheiro para se eleger. Muito dinheiro sujo da OAS, a mesma empresa que deu dinheiro para o sítio de Atibaia do Lula, para tantas outras coisas de corrupção, sabe? Então, eles fizeram tudo isso e saíram, gozaram da impunidade, como eles falam na Deep Web, né? Agora, tudo isso faz sentido. Por que que o filho do Bolsonaro está querendo montar um partido? Porque ele já sacou com a cara dele. O cara não é bobo, aquele cara é esperto. O filho do Bolsonaro é esperto. Entendeu? O Eduardo Bolsonaro não é bobo não, cara. Entendeu? O pai dele que é meio turrão, bobão, assim, sabe aquele velho acomodado, que já tem tudo na vida e não precisa de mais nada? Mas o filho não, o filho já é mais espertão. Já se ligou com qualquer deles. Entendeu? Então assim, deve estar arrependido, né, Bolsonaro? Não ter aceito meu convite para criar o Partido Capitalista, né? A gente já criou o Partido Capitalista, né? Você correu. Sabe por quê? Você achou mais fácil se ir lá com o bruxo da Virgínia, com o maçom da Virgínia, né, Bolsonaro? Você se lembra, né, Bolsonaro, que você me ligou 3 vezes. Aí vai, não, 3 não, algumas vezes, né, Bolsonaro? Você me ligou. Uma vez estava numa chácara. Você disse que estava numa chácara. E eu estava na casa da minha mãe. Eu cheguei na rua e falei, Bolsonaro, a primeira vez que você me ligou foi em 2014. Falei, Bolsonaro, senhor, tal. Eu, né, que nem o mínimo do Bolsonaro, todo feliz, todo alegre, tal, acreditando no Bolsonaro, acreditando que ele não tinha se vendido para essa ordem, né, acreditando que ele podia ser a solução por causa dos valores que ele defendia, que ele sempre defendeu. E depois a coisa foi vindo contra o Bolsonaro, mas foi vindo coisa peluda, foi vindo coisa muito cabeluda do Bolsonaro, e eu fui só segurando. Até que eu dei a chance, né, de ir para o Rio de Janeiro e falar com ele. Na campanha do Flávio Bolsonaro, a oportunidade perfeita. Onde eu iria desmascarar o Marcelo Crivella, né, que foi o prefeito do Rio de Janeiro. Né? E eu falei assim, eu vou desmascarar, eu vou arrebentar com o Marcelo Crivella aqui, que eu tenho uma verdadeira bomba do Marcelo Crivella aqui. Eu vou jogar merda no ventilador. Então por isso que eu acho que tem coisa mais cabeluda sobre os Bolsonaros. Não é só esse negócio do Queiroz. Eu acho que tem coisa que envolve homicídio. Já que essas milícias aí do Rio de Janeiro, esse pessoal tudo ligado com máfia, você está entendendo? Então eu sugiro muito cuidado pro presidente da Itália ao se envolver com os Bolsonaros, que ele pode se queimar com essa e se queimar feio. Entendeu? Eu sugiro o excelentíssimo presidente da Itália, para de dar trela pro Bolsonaro só porque deu o terrorista de volta, entendeu? Enfim, não, vai na onda do Trump, entendeu? Que o Trump tá na dele. O Trump não veio na. O Trump não foi na inauguração do Bolsonaro. Porra, o presidente mais importante das Américas. Veja só, por que que o Trump não foi? Por que que o Trump não foi? Era um evento pro Trump estar aí no Brasil, visitando o Bolsonaro. O Trump não deu uma foda. O Trump mandou um secretário de terceira categoria. Por quê? Porque o Trump sabe que eles fizeram um ataque terrorista. É claro que eu sou insignificante e feito uma barata. O Trump não vai me promover à toa com isso. Mas eu mandei cartas pro Donald Trump, mandei cartas lá do centro de imigrantes onde estava nos Estados Unidos, onde eu fiquei, por 4 meses no centro de imigrantes. Entendeu? A Joyce Hasselman falando mal de mim na Jovem Pan, a Joyce Hasselman falando mal de mim em tudo quanto é lugar, tentando me classificar como terrorista. E qual foi a surpresa deles? Quando eu voltei para o Brasil e voltei com tudo. Aí, em 5 meses, eles fizeram de tudo para tentar me incriminar. O Marcelo ficou alucinado. Ele recebeu uma quantia gorda para me incriminar. A gente sabe que ele comprou, inclusive, até um apartamento com o dinheiro que ele recebeu. Né? Ele tá agora foi condenado a pagar mais de um milhão de reais de multa. É, a hora tá passando que eu vou ter que desligar, tá bom, meus amigos? Entendeu? Já tô quase na hora de ir pra trabalhar. Então, assim, a coisa pegou. A coisa perdeu. Né? Chegou uma hora que, assim, a polícia no Brasil não podia fazer nada, não podia prender ele, já que tem isso aqui. Então, assim, eles deviam me prender, entre aspas, né? Já que o Marcelo iria me incriminar com uma coisa pesada. O Marcelo mesmo falou que em 2019 seria o checkmate pra acabar comigo, né? Pra que eu não incomodasse o desgoverno do presidente Bolsonaro. Né? E o que aconteceu? Por isso eles têm um plano B agora, que é o plano B, o plano Joyce, né? O Olavo de Carvalho. Tem uma prova do envolvimento do Olavo de Carvalho com esse hacker que eu denuncio, o pedófilo Marcelo Vale Silveira Mello? É só vocês buscarem na internet um vídeo chamado Israel e os Judeus. Tá a voz lá. Se cair esse vídeo e se ele sumir, eu tenho uma cópia e eu vou subir depois. E vou fazer uma comparação da voz do Marcelo confessando os ataques que ele fez, já que eles derrubaram meu canal, mas os meus vídeos estão salvos na nuvem, tá? Vocês podem passar pra todo mundo. Ei, Paulo Cogos, eu tô esperto com você, tá bom, Paulo Cogos? Eu sei que você tá no chãs aí, entendeu? Entendeu? Não mete o louco, cara. Entendeu? Ai, o Emerson parece com o Paulo Cogos e tal. O cara mete... Ó, meu amigo, eu não quero ser comparado com esse cara, não. Entendeu? Porque chegou uma informação pesada do Paulo Cogos aqui, entendeu? Então ele que fica na dele aqui. Eu só espero confirmar essas... Pra depois meter... Porque eu sou justo, cara. Eu não vou te expor aqui se o que chegou de mim é mentira, mas por enquanto, cara, eu sou bem honesto. Eu não quero que vocês me envolvam com esse cara, não. Entendeu? Que esse povo que tá na internet, no chãs aí, praticando pedofilia e tudo mais aí, meu amigo, eu quero que esse povo seja extirpado da face da terra. Entendeu? Essa escória do inferno. Entendeu? Porque vocês me acusam daquilo que vocês são. E eu dou minha cara a tapa aqui. Sabe por quê? Ah, é, mas é porque você tem a única coisa que você pode fazer agora é isso, né? Não, não é por causa disso, não. Porque se eu fosse um idiota, um culpado mesmo, amigo, eu iria me esconder, eu ia ficar no meu cantinho, ia fazer que nem o Marcelo, ficar agindo no submundo da internet. Ou tipo o Malone, David Moraes, né, que é um dos caras aí que andava defendendo que o pai devia estuprar sua filha. Veja o nível de pessoas com que eles estão envolvidos. Era um dos caras que faziam parte dessa milícia virtual Homens Santos. Né? E que era ligado a esses hackers virtuais. Como eu disse pra vocês, é um bando de frustrado, um bando de fracassado que fica o dia inteiro num quarto se masturbando, entendeu? Não sai pra trabalhar, não sai pra fazer nada, não tem capacidade de trabalhar, estão excluídos do mercado de trabalho. Então eles ficam lá, esses políticos, eles aproveitam essa massa inútil aí, essa massa amorfa, né? Eles aproveitam dessas pessoas, né, desses indivíduos, desses marginais na internet, um Arthur Lopes Santana Lima, um outro pedófilo lá de Sergipe, né, que diz que a maçonaria protege ele, que o tio dele protege ele, o tio dele que é juiz lá, que é prefeito de Aracaju, e fala um monte de coisa, e a polícia não faz nada. O cara gravou vídeos aí fazendo incitação ao estupro da minha filha e nada foi feito, né, com um monte de marginal fumando maconha e tudo mais. Mas assim, a gente não vai esquecer, não, Arthur Lopes. Eu vou subir os vídeos, tudo bem manipulado, de uma forma que não caia, aqui na Europa. Você não vai derrubar, cara. O teu nome vai ficar marcado na internet pra sempre, tá bom, pedófilo desgraçado? Entendeu? Você pode ficar tranquilo, né? Soube também que um dos hackers deles, o André Luiz Garcia, se matou. Matou uma mulher aí, né? E a Lola se promovendo com essa desgraça. A Dolores Arunovic, que é uma das amigas da Joyce Hasselman, da Ana Campagnolo, que a gente sabe. Da mesma maçonaria da Dilma Rousseff. Todos eles são ligados com a Dilma Rousseff. Então eu falo uma coisa pra vocês, é o seguinte: se vocês estão achando que a Dilma foi um terror no Brasil, vocês não sabem o que a Joyce Hasselman vai fazer com esse país. Ela vai destruir esse país de verdade. Ela vai acabar com esse país de uma forma que vocês não têm ideia. Ela é a mulher de carne, entendeu? Então, assim, pra terminar minha live aqui, com meu suco de laranja, lá, Emerson Fittipaldi, né? Que o Fittipaldi tinha uma porrada de plantação de laranja, aí os caras sacanearam com ele também. Esse governo maldito aí acabou. Ferrou com o Fittipaldi. Aí, ó. Era um dos maiores exportadores de laranja. Esse governo desgraçado fodeu com ele. Entendeu? Aliás, como todos os empreendedores são ferrados pelo governo, né? A Polícia Federal fazia o seguinte, quando queria abafar os escândalos do governo, começava a perseguir empresário. É? Simples, persegue um empresário, pega um bonde de piranha, coisa impossível você fazer qualquer coisa nesse país sem você só negar. Então a Receita Federal já chega na tua empresa, ó, me dá meu faz-me rir aqui, e se você não der, a gente vai te incriminar como operação federal. Aí se você dá, você fica na mão deles também. Porque eles vão, de alguma forma ou de outra, eles vão te usar numa operação. Eles vão te ferrar numa operação. Então, empreender no Brasil é como você empreender na China. É um negócio suicida. Você pode enfrentar pena de morte, prisão perpétua. Veja. Então, assim, veja o que eu passei. Toda essa perseguição que eu sofri. Eles te acusam simplesmente de algo que você jamais faria, mas você não tem como se defender. Porque eles têm a mídia, eles têm todo mundo contra eles. E eles usam essa massa de idiotas que seguem eles na internet. E quem segue esse povo é um bando de idiotas. Você tá entendendo? Eles seguem esses idiotas, né? Eles falam assim, ó, Nando Moura, começa a arrebentar. Então quem idolatra Nando Moura, quem idolatra Joyce Raso, ou qualquer outro que aparecer. Eles vão criando, agora criaram o Malaskin, que amanhã criam o Humberto Voltz, amanhã criam um tal, criam um dali. Tem vários youtubers surgindo aí, entendeu? Aí o cara fala assim, ó, pede pra aquele youtuber começar a queimar o cara na internet. Veja, eu fui perseguido até pelo Daniel Fraga, cara, quando me prenderam, com mentira, até o Daniel Fraga, que depois se fudeu na mão do Estado, um juiz foi lá, meteu a caneta nele por causa das bitcoins, andou falando de um juiz, se fudeu. Bem feito, Daniel Fraga. Eu quero mais é que você tome no seu cu, seu filho de uma puta. Entendeu? Eu quero mais é que estoure no teu rabo, seu filho da puta. Entendeu? Seu lazarento dos infernos, seu traidor. Porque como é que um cara que é contra o Estado, né, vai defender uma operação que tá na cara, que é mentirosa, que é tráfico de influência, pra quê? Pra poder assassinar minha reputação, né, seu filho de uma puta? Bem feito, Daniel Fraga. Eu quero que você tenha tomado bem no meio do teu cu. Eu quero que te prendam. Eu quero que te enfiem numa cela com estupradores e estourem teu rabo, seu filho da puta. É isso que eu quero. Por quê? Porque você abriu o precedente. Porque você foi um canalha, seu vagabundo. Entendeu? Graças a Deus não fizeram nada disso comigo. Por quê? Porque eu tenho inteligência, cara. Eu sei desembolhar a caminhada, tá ligado, mano? Entendeu, vagabundo? Mas você não. Você, com essa cara de playboyzinho, vagabundo aí, cara. Tu tem uma cara de puta, meu amigo. A primeira coisa que eles vão fazer é um buquê aqui nos teus óculos aí, seu filho da puta. Entendeu? Então, eu sou tão macho que eu engravidei uma mulher quando tava preso. Então, assim, esse pessoal aí, eles acham... Não, o Emerson é isso. E eles pegam o cara, eles não vão foder com a vida do Emerson, fica por isso mesmo. Então eles escolhem uma pessoa a dedo, ó, esse cara aqui, ó, vamos foder com ele. Eles vão assassinar a reputação. Júlio Severo, outro pedófilo foragido do Júlio Severo, entendeu? Vagabundo que não dá as caras. Por que ele tá foragido? Não se aparece, não... Entendeu? Tá enganando o povinho dele lá, os cornos cristãos aí, né? Infelizmente, são cornos. Por quê? Estão defendendo um vagabundo que nem conhecem, entendeu? Um vagabundo que nem conhecem, né? Um falso cristão, enganador. Tempos atrás ele se revoltou com o Olavo de Carvalho e tal, brigou com o Olavo de Carvalho. A gente não sabe se aquilo é verdade ou não, porque, enfim, o que eu sei de uma coisa é o seguinte, é que essa falsa briga, que essa briga do Olavo com esses deputados que foram para a China é falsa. Eu quero que vocês estejam informados disso. Essa briga é falsa. Porque eles querem se desvincular do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não assinar a venda do Brasil para a China, eles vão rachar com o Bolsonaro e vão fazer uma oposição violenta ao Bolsonaro. Eles vão fazer uma oposição violenta na internet. Vão começar com aquela marolinha. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estou vivo ainda. Vocês não me mataram. Eu estou vivo ainda. E eu sou uma pedra no sapato de vocês, tá bom? E dessa vez... Vocês não têm a Polícia Federal para me perseguir. Sabe por quê? Porque os delegados lá não estão querendo enfiar a cabeça deles nessa merda. Eles não estão querendo, entendeu? Teve um cabaço lá que queria se promover nas minhas costas, o Fruto Cardinelli Garcia. Teve um cabaço que queria se promover em cima da minha desgraça, só que ele se fudeu. Ele se fudeu. Tá, correu pra corregedoria, mas, meu amigo, foi desmoralizado. Entendeu? Todo mundo olha pro cara, pô, os livros que o cara escreveu pra mim é lixo. Igual o Sérgio Moro, que escreveu um livro sobre o COAF. Agora tá defendendo um bandido que fez lavagem de dinheiro pro COAF. Meu amigo, entendeu? Esses caras não têm moral nenhuma pra falar de ninguém. Mas eles têm medo de ser expostos. Eles têm muito medo de ser expostos. Entendeu? De ser expostos e de ser colocados aqui a cara. A cara tapa. Então, eu não sou esquerdista. Eu tô denunciando os cavalos de Troia. Eu tenho que comer pra sair, tá? Vocês me perdoem pela falta de tempo. Tá? Já falei demais aqui. E a gente volta a conversar na sequência, tá bom, meus amigos? Aqui, ó. É isso aqui, minha vida. Ó, a farofinha do Brasil aqui. Entendeu? Aqui, ó. Show de bola, né? É isso aí, fala que eu tô morando na rua, que eu tô comendo. É, tá. É, dá pra ver na cara, né? Tá bom? Valeu.